Conversas Aleatórias. Ouvintes, ouvintas e outrintas, esta é a emissão 31 de Conversas Aleatórias, que vai para o ar no dia 31 de março. Já viram que bonito? E esta é a 31ª vez que alguém comemora a Páscoa, porque quem nasceu em 1982 tem 31 anos. Ou vai ter. Quer dizer, depende. Se nasceu antes de 31, bem, não interessa. Hoje é dia de Páscoa, no dia em que isto está a ir coisa, para o ar. E, portanto, como é a Semana Santa e trouxe dois santos para a minha beira, é uma emissão especial. O santo, o São Carlos... Vai falar agora. Ah, ai, eu... É para falar, sabe? Peço desculpas, ainda estava... A fazer a sua reza. Exatamente. Ora, muito boa noite. Ai, boa, boa noite. Tarde. Deres escolhas, se escolheu. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Conversas Aleatórias. Eu, como te gosto, continuo a ser o mesmo. Carlos Bonaparte, há 27 anos. E o São Quim? São Joaquim, o São... pai da Nossa Senhora, faz favor. Não, o São Quim fica mais bonito. O Quizinho. Ora bem, a todos muito boa tarde. Hoje vamos falar de umas coisas muito simpáticas e espero que também recordem alguma coisa. Quem diz que é simpáticas? A verdade é que não vamos falar aqui sobre políticas ou sobre um tema assim a nível universal ou alguma coisa que aconteceu. Mas, por outro lado, também, quando nós falamos sobre política, se calhar 50% das pessoas é que se interessam. Se calhar nem isso. Quando falamos sobre música, 70% interessa-se. Quando falamos sobre o que é que falamos? Ah, religião, aí 30% é que se interessa. Hoje, claro que nunca fiz um estudo sobre isto, mas o tema de hoje afeta 99% da população mundial, ou mais. Mais sem dúvida, mas entre 99% e 100% deve afetar, nem que seja só uma vez na vida. O tema é recordações. E passo a explicar, e dando já a minha perspectiva, ou fazendo já uma introdução à minha perspectiva sobre a coisa. Eu nesta semana, enquanto o Carlos continua a jogar ténis, eu nesta semana assisti em vídeo a apresentações, uma em 2004, outra em 2006, outra em 2008. Portanto, a mais recente, que foi ontem, já foi há 5 anos. Anteontem. E quando nós vemos, começamos a ver coisas que já não fazemos, com pessoas com quem já não estamos, em rotinas onde nós já não estamos, claro que trazemos sobretudo, que nos surgem sobretudo, recordações. O que levanta não é só recordações de recordar, de lembrar como era. O que nos levanta várias questões e, desde logo, como é que seria se ainda estivesse ali? Como é que seria a nossa rotina? Será que queríamos voltar ou não? E, afinal, o que é que andamos aqui a fazer numa vida tão diferente? E que me levou a perguntar e deu-me ideia para este programa. Ah, não fui eu, foi o Carlos é que deu a ideia para este programa. Que foi, que lugar é que as recordações devem ter na nossa vida e que importância devemos dar às mesmas? Eu depois faço mais perspectivas, mas para já deixo estas perguntas para o Carlos. Só um parênteses. Ainda não. O São Quim primeiro pode ser São Quim 1. Assim, fica assim um nome assim ainda mais coreano e tudo. São Quim 1? Já que se fala na Coreia do Norte, eu... ainda não há guerra. Só um parênteses, só uma parte. Mas já que foste para um parênteses, agora vou eu. Lembram-se quando nós falámos aqui sobre sonhos? E que uma das coisas que eu disse, e que vocês disseram a mim, é que grande parte é o reflexo ou do nosso dia, ou de alguma coisa que aconteceu recentemente, ou que nós previmos que vai acontecer. Eu nesta semana sonhei 3 noites consecutivas com algo que já não sonhava, se calhar, há anos, e tem a ver precisamente com aquilo, com os vídeos que eu tive a ver de recordações. Ah, porque lá está, é a continuação do que a gente viu durante o dia. Pensei que fosse com a Coreia da Coreia. Com a Coreia? Não. Lembrei-me. Como eu falei nisso. Pronto. Qual é que recordações? Pois bem, parecia. Já ia fazer outra vez. Que lugar é que elas devem ter na nossa vida e que importância é que lhe devemos dar? E com que perspectiva é que a devemos encarar? É assim... Que lugar é que elas devem ocupar? É importante que as pessoas nunca se esqueçam que elas devem estar no passado. Ou seja, não trazer recordações, não confundir com o presente. Recordar é viver, já se dizia, não é? Já lá diz o espadachim. Vou ouvir da espadinha. Mas vamos lá ver, porque isto o espadachim aprendi com o Pinto da Costa. Mas isto do recordar é viver, tem muito que se lhe diga. Porque quando a gente vive aquilo que recorda, não vive. Não é? Nem vive nem revive, porque o que passou, passou, não é? Não volta. A gente não revive. Agora, podemos estar a recordar muita coisa e pronto. É assim. Que importância que elas devem ter? Eu acho que é importante nós sabermos sempre de onde é que viemos. Quanto mais não seja para saber onde é que estamos. Mas vai. Roubaste essa frase ao nosso professor de história do 10º ano. Que disse isso na primeira aula de história do 10º ano. Ah, foi. Mas eu tenho essa filosofia. Já percebi que eu gosto de ouvir aquelas gravações do século XIX, 1880 e 90. Para recordar a tua infância. Sim, sim. Não, é porque é assim, é isso mesmo. É importante nós sabermos de onde é que viemos para saber onde é que estamos. Nós nunca somos o que é que seja. Nós nunca somos se não sabemos o que é que fomos. E portanto, é assim, as duas ideias vão de encontro. Ou seja, se por um lado é importante que elas estejam no passado, por outro lado é importante que nós nunca nos esquecemos do passado. Ou não nos esqueçamos do passado, assim que já correto. Pronto, é essa a ideia que eu tenho das recordações. Sanquinho. Ora bem, as recordações. As recordações são recordações e como tal devem ser vistas simplesmente por aí. Podem ser aproveitadas por certas situações passadas que nós recordamos e que nos digam pouco mais ou menos como devemos seguir para o futuro, para não cometer ou erros ou situações. E é por aí. Passou, de vez em quando. Convém, não é que estejamos com aquela coisa, ai, deixa-me agora lembrar disso. Se as coisas vêm ao pensamento, nós olhamos para elas e recordamos. E não há nada e não se passa disso. Com alegria ou com tristeza? Não percebi. Com alegria ou com tristeza? Conforme. Há situações que recordamos com alegria, porque os momentos que recordamos foram alegres. Então vou já por aí, são que recordações têm as melhores? Ao fim. De qualquer altura, de qualquer sítio. E elas, felizmente, tive tantas situações que eu até posso considerar boas, que é-me difícil realmente estar a escolher uma. Mesmo de quando era criança. Tem recordações, não é só uma. Mesmo de quando era criança, ou depois na escola, ou depois a trabalhar. Situações que eu vivi, levei sempre, apesar de lá está a contranegação, sou negativista por natureza. Estou sempre a ver nuvens negras nos horizontes. Parece que prevejo o futuro, mas estou sempre nos momentos que eu vivo, vivo-os com boa disposição e tive muitos. Portanto, é difícil agora assim dizer assim, este é que foi, por exemplo, tinha o convívio, um grupo de amigos que tínhamos lá em Lisboa, fazíamos umas patuscadas, eram momentos fantásticos, de barracadas e essa coisa toda. E voltaria para lá? Agora é difícil. É difícil sob todos os aspectos. Geograficamente, estamos todos longe uns dos outros, as idades já avançaram e, por conseguinte, o espírito de cada um já não será o mesmo. Portanto, acho que era muito. Quando nós nos encontramos, ainda falámos e brincámos e não sei o quê, mas já não é aquela coisa da nossa mocidade. Quando eu digo mocidade, eu devia ter os meus 30, 40 anos. Já era assim uma mocidade, assim um bocadinho avançada. Mas era espetacular aquilo. E eram coisas assim do género. Portanto, repetir ou voltar atrás nunca é impossível. E recordações negativas? Terá? Serviram para alguma coisa para hoje? Enfim, eu. Eu nunca tive coisas negativas. Ou só um quinto. Quem é? Qual é o ser humano que não tem coisas negativas na sua vida? O Papa. Eu, por exemplo, Eu vivia com os meus pais, mas convivia mais com os meus avós. Eu era uma... Aí é que era mesmo uma criancinha. E assisti aos funerais deles todos. E claro, e como eram pessoas com quem eu convivia mesmo, é a morte. A morte foram as partes mais negativas. Carlos. São parênteses, são mais um parênteses. Há pouco tempo o Joaquim disse que era muito negativista, que havia sempre nuvens negras. Agora já é um bocadinho fora de contexto, mas aqui a piada guardada tinha que dizer, não é? Que por estes dias não é nada negativismo, é ser realista. Ó filho. Por acaso hoje não, mas é realista. É mais ou menos. Atenção, eu sou tão negativista e prevejo de tal maneira o futuro, e eu já contei isto aqui numa emissão qualquer, que na própria noite em que estava a começar, entre aspas, a Revolução dos Escravos, a primeira coisa que eu tive... É melhor não dizer. Não, eu não vou dizer. Que eu virei-me logo para a minha mulher a dizer-lhe que a partir dali isto estava a ir para o poço. E onde é que nós estamos? No estúdio número 1, 3. Ainda não estamos no poço. No poço vou daqui um bocadinho buscar a água. Mas ainda não estou no poço. Mas agora o Sócrates voltou, isto vai ao sítio. Ah, pois. Agora é que vamos para o poço. Portanto, eu às vezes, até ao fazer exames, a minha mulher, pois, lá estás tu a dizer coisas e não sei o quê. Pois é, por ser. Depois, quando as coisas acontecem, eu vim para ela sorridente, irónico. Pega lá, 1-0. Olha, tanto. Epá, mas eu tenho tantos. Não só agora deste caso. Ah, é. Então, olha aí para o ceguinho, o futuro é que provê para o Carlos Bonaparte. Espera aí, espera. Ouvidente. Neste caso da política, mesmo até em casos pessoais, de pessoas que até às vezes eu nem tinha assim uma convivência, muita coisa, e a minha mulher vinha, olha, falava assim, ah, isto vai ser assim. Estás tu. E pumba! 2-0. Se eu acreditasse nas bruxas ou nos adivinhos, eu desconfio que era adivinho. Mas como não acredito, não sou. Pronto. Sigo. Não, isso era uma piada, não vejo nem agradecer. Mexeu muito nestes dias. Recordações. Quanto a mim, é assim, recordações. Eu não tenho mais recordações. Eu não tenho mais recordações. Quer dizer, porque eu sou muito positivista. E é irónico dizer isto, porque eu já fui uma pessoa muito negativista, mas sou muito positivista. Ah, é? Sou. Porquê é que eu não tenho mais recordações? Por um motivo muito simples. Porque mesmo as coisas más... Por exemplo, eu tive uma história que me deixou marcas na minha vida. Mas já passaram mais de 5 anos desde que a história acabou e eu não consegui ultrapassá-la realmente. A pessoa em si já, mas a história em si não. Mas é assim, se a história acabou, é porque durante... Eu gosto disto, se a história acabou, pum, eu gosto disto. Se a história acabou, é porque durante algum tempo ela existiu. E é por aí que eu vejo as coisas. Quando há... Eu já perdi familiares, já perdi animais de estimação, para mim valem muito mais do que a maior parte das pessoas. Mas se eu já os perdi, é porque em tempo já os tive. É por aí que eu prefiro ver as coisas. Sim, às vezes recordo a morte desses parentes ou a morte de... Há uma morte que eu não consegui ultrapassar. Já lá vão 8 anos. Quase 8 anos. E eu não consegui ultrapassar essa partida. Mas quando recordo, eu não fico triste. Quando recordo, eu fico feliz por ter a oportunidade de recordar. É sinal que estou vivo. Outra coisa. Recordo-me ao mesmo tempo. Se é verdade que me recordo da partida de uma pessoa, também é verdade que me recordo que as outras ainda estão aqui. E que, portanto, tenho que aproveitar a vida e aproveitar as pessoas que estão aqui enquanto elas estão. As pessoas e os animais, no caso do vosso. Enquanto cá estão. Por isso, eu tiro sempre dessas recordações, sejam elas aparentemente más ou boas, tiro sempre coisas boas delas. Sei lá, eu lembro-me de uma... De uma miúda que basicamente. Pronto, foi. Digamos, a minha primeira namorada, digamos assim, eu tinha 16 anos. Basicamente, eu não gostava dela, mas como dizia, ah, mas vai lá, ela tem uma rapariga. Está bem, eu como nunca vou ter nenhuma namorada na vida. Ah, está bem, olha, pronto, pode ser. Mas foi mesmo assim, eu tinha uma autoestima fortíssima na altura. Pronto. Mas quer dizer, mas se por um lado, não é? Se por um lado, eu, pronto, não é? Fui um bocado afim na onda, mesmo que não gostasse dela. É que ele durou uns dias, que eu não gostava mesmo da rapariga. É que não gostava mesmo, não era daquelas que me eram indiferente, era, não gostava mesmo. Pronto. Mas pronto, lá fui, não é? Mas a verdade é que também aprendi algumas coisas dessa. Não é? Dessa convivência. É, e dessa experiência, não é? E ao mesmo tempo. Que aprendi alguma dessa, e que recordo algumas dessas experiências, algumas partes dessa experiência, ao mesmo tempo, também me recordo que em tempos não tive autoestima. Portanto, convém que eu não me esqueça de que ela é importante. E, ou seja, ao recordar que não a tive, eu recordo-me como é importante mantê-la. E é sempre por aí que eu vejo as coisas. Agora, recordar momentos, sim, recordo. Se há algum que me traga tristeza, até à data hoje não. Eu uma vez fui a um funeral. Uma vez fui a um funeral de uma pessoa que até há pouco tempo eu tive uma suspeita, felizmente não se confirmou, que foi de que ela teria. Ninguém sabe se foi a mais do que um ou não, por acaso já foi a mais do que um, portanto não, ninguém sabe o que é que eu estou a falar. Mas eu suspeitava que a pessoa não estivesse. Todo, ou seja, que estivesse viva, que estivesse enterrada viva, basicamente. E essa, apesar de ter sido uma coisa que me perturbou, pronto, porque sabe muito também que eu tive a confirmação de que não, de que de facto quando foi enterrada já estava de facto morta, mas aquela união das pessoas que não eram falsas, ali não davam ali pessoas falsas, estava muita gente, mas todas aquelas pessoas com quem contactei. Todas ou choraram, ou sentiram-se, mesmo sem chorar, mas sentiram-se de alguma forma, digamos, com sinceridade. Pronto. Ou seja, eu acabo por recordar, digamos, uma coisa boa, que é, primeiro, uma despedida que foi bonita. Foi uma despedida bonita. E, ao mesmo tempo, foi uma união das pessoas. É um bocado triste, por exemplo, já não ter a vida que tinha em termos sociais na primária. Mas é mais bonita ainda a vida social que eu tive na primária, mesmo que agora já não a tenho. Porque eu lembro de uma cena muito gira. Eram duas anas. Estava uma a agarrar-me o braço esquerdo e a outra a agarrar-me o braço direito. Bom, isto já depois de terem andado as duas quase à pancada, porque agora quando é que me levava a mochila? E depois uma ficou com a mochila, ah, ele é meu, não, ele é meu, e eu puxarem-me para um lado e para o outro, eu vou ficar sem braços, não bem, mas pronto, está assim. Pronto, e na altura achava aquilo muito engraçado, não é? Mas eu não fazia por nada, não sei o que é que eu tinha, mas pronto, vá. Ou seja, eu sou uma pessoa, inclusive eu tenho uma coisa muito boa, que se calhar pouca gente tem, mas oxalá que eu a mantenha por muitos anos, que é a recordação, a capacidade de recordar as coisas, porque como eu vivi, já disse isto na edição de ontem, dos Cores Suas Coro Eu, lembro-me de estar a viver uma coisa e sentir aquilo que estava a viver. E, portanto, eu hoje recordo não só os momentos, mas as sensações e as emoções que elas me despertaram. Não, mas até posso quase que reviver as emoções. Não de reviver porque as coisas já passaram, mas quase consigo reconstruir na íntegra essas emoções. E, portanto, cá está. Consigo recordar muita coisa, mas não consigo ver nada como negativo. Como os ouvintes devem ter visto, o Joaquim meteu o dedo no ar, o braço no ar, mas já foi para a meia hora. Ainda se lembra o que é que ia dizer? Eu não vi. Peço desculpa. Eu fiz escondido para tu não veres. Ora bem. Eu metendo aqui um parênteses, fazendo à parte, a minha cabeça é muito complicada. Eu sou uma pessoa de extremos. Tanto para o bem como para o mal. Tanto sou negativista a 100%, como noutras coisas sou até otimista. Em todas as situações, ou sou muito arrumadinho ou sou muito desarrumado. Quer dizer, e onde é que entra a parte do realista? Não é? Não entra. Ah, tá bem. Porque eu sou um ator e quando eu tenho a representar. Você era também, mas está vindo no hospital. A vida é uma cena. é o teatro. Claro. E cada um representa o seu papel. Ora, o ator nem sempre faz o papel de bonzinho. Isso já foi na semana passada, deixa lá. Sim. Ora bem, isto é a propósito. Diz lá, diz. Não, eu ia dizer que eu faço parte da peça de Gil Vicente, faço o papel de parvo. Ai, somos todos. Graças a Deus, somos todos. Isto é a propósito de quê? Eu quando falei há bocado naquela situação dos meus avós falecerem, tenho de pensar realmente que naquele tempo era uma criancinha. Ora, e hoje não, já muito depois, claro, quando morre uma pessoa de família ou amigo, isto, naquele momento, sim senhor, eu fico triste, conforme a situação, se é uma pessoa que está com saúde e morre assim de repente, foi uma vida que se foi embora abruptamente, é chato. Mas se, por exemplo, for uma pessoa que está acamada, seja nova ou velha, por doença, se está ali a sofrer, que já é às vezes, já não é ninguém, é só o coração que ainda consegue bater. Olha, por falar nisso, o meu avô materno já estava, como se diz agora, naquele tempo eu era miúdo, sabia lá o que era isso, em estado de coma. Estava ali deitado na cama. O que é a única coisa? Era o coração que ainda batia. E enquanto o coração batia, podíamos dizer que ele estava vivo. Ele não estava vivo porque todos os órgãos, todas as coisas estavam mortas. A única coisa que estava a trabalhar era o coração. Ora, nessas situações, já me perdi um bocado, mas vamos lá ver se eu recomponho. Portanto, eu encaro a morte quando é assim, por doença, que não seja, peço eu, que não seja muito prolongada, porque, ao fim e ao cabo, é a coisa mais natural que temos a morte. Porque, com o seguinte, passado pouco tempo dessas pessoas falecerem, é certo que eu guardo uma saudade, por coisa que passei com essa pessoa, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro. Mas não é do género de ficar ali acabrigado. Não. Passou. Porque eu encaro a morte como a coisa mais natural da vida. Por exemplo, o meu avô paterno. Eu também parece que já contei aqui esta história. Eu encaro de tal maneira a morte que quando ele faleceu, claro, já estava doente há uns tempos e tinha a barba crescida. Vocês lembram-se de eu contar isto? Foi fazer a barba depois morto. Nem meu pai, nem meus tios, ninguém foi capaz de se aproximar dele para lhe fazer a barba. E eu, na altura, tinha os meus 20 anos. Ah, a coisa mais natural é um cadáver. Acabou. Que mal é que ele faz? Qual é o problema? Não tinha nenhuma doença contagiosa que me pudesse pegar, nem nada. Olha, peguei um ano então, um cadáver. Ainda nesse tempo não existia a SIDA, ainda não tinha sido criada. Criada. Não digo ser aparecer, digo criada a SIDA. Por conseguinte, eu encarei aquilo com a maior das naturalidades. Porque pá, a pessoa morrer está ali, olha, paciência. Há de tratar de lhe dar o destino que se tem a dar. E o resto é conversa. Portanto, eu não fugi ao tema. Não ficou afetado por essas recordações? Não fico. Nem quando se lembra? Quando me lembro, posso lembrar, lá está, como o Carlos disse, vou buscar pormenores bons. Claro que também, às vezes, aparecem os pormenores bons, mas são coisas passadas que já não me afetam. Mas isso também é uma coisa boa. Se é um passado mau, quer dizer que já passou. Claro, exato. Já não é mau, passou, porque já desapareceu. Não é? Uma música, e agora trazendo a última perspectiva que eu ia trazer. Uma jovem entra no mundo da música, aposta, como cantora, toca guitarra, uma coisa assim, ferrinhos. E, passados 3 ou 4 anos, ou 6 meses, não dá, volta ao mundo para o qual se formou nos estudos. Tinha-se formado em licenciou-se em arquitetura. E aos 30 anos voltou ao mundo da arquitetura. Arranjou uma nova rotina, arranjou um emprego novo, claro. Arranjou companhias novas e sente-se bem. Não se queixa da vida que tem. Portanto, tem ali uma rotina com a qual se encaixa e com a qual está, na qual está inserida e com a qual está agradada. De repente, passa na rádio um concerto dela. E ela ouve aquilo e depois chega à casa e vai ver uma gravação que tinha de um concerto que deu. E de repente repara que tudo o que está ali, tudo o que está a viver depois de se ter virado para a arquitetura, não é o que ela já tinha vivido. E ao ver aquelas coisas, repara que o mundo dela era a música. O que é que se faz nessa altura? Muda-se à música. Volta-se à música? Sim. Mas aí as recordações já vão retirá-la da vida que... Foram as recordações a retirá-la da vida em que ela já... Não é bem as recordações. É assim, ela pegou num passado, pode não ser a recordação, por acaso foi, mas pegou num passado, ou melhor, nem é bem uma recordação, porque ela não recorda que sentiu aquilo. Ela viu aquilo e de repente sentiu coisas novas. Assim... E há pouco tempo, eu não vou falar aqui disso em público. Aliás, já não posso falar, porque já falei uma vez aqui nos cortes, estou a escolher, por isso estava a falar aqui. Eu há uns tempos desisti. Basicamente desisti. Procurei uma solução para ir embora. Se é que me entendem. 18 de Fevereiro. E nesse dia conheci uma rapariga. Só para aqui no direto. Mas a forma, aquilo que ela disse-me. Sem sequer saber de nada, mas temos uma conversa, coisa mais natural do mundo, e disse-me coisas que se calhar as pessoas dizem todas as vezes, sabe? Mas a verdade é que aquilo teve-me um impacto que nunca tinha tido, nunca ninguém tinha tido. O impacto comparável, uma vez que também pensei em acabar comigo, mas aí pensei mesmo numa cena dessas, em 2002, em que uma pessoa que me disse umas coisas, sem também sem saber de nada, me fizeram dar para a vida de outra forma. E, ou seja, isto no fundo é a mesma coisa, é olhar para a vida, de outra forma. Às vezes, ou seja, de todas as formas, ela disse-me palavras que eu já tinha ouvido, mas houve ali um clique qualquer, houve emoções novas. Não é bem recordações, porque quando nós recordamos, olha aquilo que eu fui, sendo que já é passado agora, olha aquilo que eu posso ser. Não, mas aquilo também era aquilo que eu fui. Era a vida que ela tinha tido, que já não tinha há alguns anos. Pronto, mas para uma coisa. Mas foi por aí. Por acaso foi por aí, mas podia não ter sido. Nunca, não sei se já de uma vez aconteceu. Aliás, eu não sei como é que surgiu a tua vontade também do dia da música. Mas, por exemplo... A vontade da música. Ah. Como é que a mim surgiu a vontade da rádio? Não foi por coisas que eu tivesse feito antes. E se calhar ela também... Da primeira vez que voltou à música, aliás, a primeira vez que se iniciou na música, também já se calhar já foi porque viu coisas que fizeram sentir e gostava de ser aquela pessoa, gostava de estar ali. Não sei, ou seja, tanto. Mas depois estar acostumada com a vida de arquiteto e com novas rotinas, não é um risco tentar voltar? É difícil. Mas é difícil. Isso já vai ser um de recordações, mas sim. Não, eu acho que está tudo no centro das recordações, porque ela só se lembrou da música. Porque recordou aquilo que já tinha feito e que já não fazia. E reparou que naquela altura, tudo o que parecia de muito bom na vida dela, afinal era só uma segunda escolha, ficava um patamar abaixo do que ela realmente já tinha vivido. Porque certo. Recordou. Mas neste caso, porque recordou. Mas podia ter sido por outra coisa qualquer. Não, mas neste caso é recordações. São Kim. Por acaso, a mim aconteceu e a coisa resultou para o bem. E quando era criancinha, fui sempre marrão, desde pequenino, fui sempre marrão. Gostava de ler e de estudar, de saber isto, de saber aquilo. E a minha professora, tanto assim quando chegámos à quarta da classe, mandou-me fazer admissão aos liceus, com a ideia dela de eu ser. E eu, numa boa, tudo bem, ou ser professor, ou ser isto, ou ser aquilo. E eu sentia vontade, porque eu já em criança era professor dos outros meus colegas, meus vizinhos e essa coisa toda. Assim, é para isto que eu vou. Mas acontece que o meu pai encaminha para outro lado e eu, nem que sim que não, deixei-me ir na onda. Infelizmente, ainda bem que ele fez essa escolha. Por mim, tenho de o reconhecer e agradecer-lhe isso. Porque levei uma vida profissional que mexeu as medidas, não de, ligada um bocadinho à cultura, porque fazer livros, isto e aquilo, sempre lia uso e essa coisa toda. E se tivesse ido para professor, eu não sei se teria tido o mesmo êxito que tive com a profissão que acabei por exercer e que me deu muitos momentos de alegria. É só isso. E durante o seu percurso nunca recordava os seus desejos quando era mais novo e queria voltar a querer ir para Não, professor? Nunca teve essa vontade? não porque eu, azar meu lá vou eu repetir pela 10ª milionésima vida tantas vezes, Acho perfeitamente. eu nunca trabalhei na vida, porque a partir do momento em que comecei a exercer oficialmente, já como oficial, já como praticante da profissão, epá, aquilo não era trabalho para mim, aquilo era uma brincadeira, e eu estava ali todo entretido a fazer aquelas minhoquicezinhas com uma paciência danada, que é uma coisa que eu tenho, Era um gosto. de maneira que era um gosto. Mas lá vou eu teimar. E nunca pensou que se tivesse seguido para o ensino ainda não era um prazer maior? Nunca pensou nisso? Eu acho que não. Está a pensar agora. E sabes porque é que não? Não me disse. O que é que eu disse há bocado? Que previa o futuro. Ah, está bem, está bem. E qual é o. Era para o desemprego. E não só Não, na para. altura não era. Na altura não. Sei agora. A selvageria, o vandalismo que existe nas escolas. Antigamente nós tínhamos o respeito pelos professores e aquela coisa toda. Às vezes também um pouco de medo, que havia professores que tínhamos medo. E agora também acho, não é? E Agora vale ao contrário, são as pessoas também. hoje, lá está, o Carlos acertou na bucha. Hoje são os professores que têm medo da escola. Os próprios fedelhos atacam em plena sala de aulas os professores. Quando é que se viu isso? Portanto, ainda bem que o meu pai teve aquela ideia luminosa de me levar para aquele caminho que eu segui, porque E onde é que previu bem o seu futuro? ao filho, ele teve uma ideia e previu bem. Deixa-me só acabar só um bocadinho. Porque eu satisfiz-me profissionalmente e também monetariamente. Porque podia, se fosse professor, estar a ganhar mais e não sei o quê. Eu, no meu trabalhinho, eu ganhava bem. Portanto, não, era muito difícil pensar. Lá, nunca deixei de ler, nunca larguei os livros de ler isto e ler aquilo. E às vezes até dar umas dicas a miúdos e essas coisas todas. Ser um professor semi-oficial, eu levei uma pessoa minha conhecida, já de 40 e tal anos, ele tinha necessidade de entrar para uma empresa pública e eu tinha os meus 15, 16 anos. E eu preparei-o para ele tirar naquele tempo, parece-me que era o 5º ano dos liceus, ou o que era. E eu preparei-o para ler ao caso e ele passou. Portanto, nunca deixei em absoluto, de vez em quando, de fazer aquela coisinha de pedagógico, de ser professor. Mas claro, Era um explicador. era um explicador, exatamente. Eu já tenho um ponto de vista diferente. Até já. Ainda sabe que já se falou nos cursos que eu dei ontem. Eu já uma vez até escrevi uma coisa. E até fui bem sucedido, até ganhei um prémio ao conteúdo que eu escrevi. O patrocinador escolheu, deve ter pago bem hoje. É a terceira vez que falam nesse programa. Ele acha que tem bem um envelope para mim também. E entretanto, eu sinto quando há, ou seja, quando há aquela coisa do. Quando há alguma coisa referente a livros, eu sinto aquela coisa do eu gostava de escrever, ou seja, não é propriamente da minha vida, não gostava de fazer dos livros da minha vida, mas eu gostava realmente de escrever um livro, de me dedicar um bocado a um livro, ao lançamento, à promoção, a ler, ver e rever aquilo que eu escrevi. organizar pequenos escritos meus, portanto, num livro. E é uma coisa, ou seja, eu recordo-me muitas vezes disso que eu já fui, de ter ganho um prémio, até. E já, portanto, como é que ia dizer? Ou seja, apesar de não fazer isso agora à minha vida, nem ser isso uma prioridade, eu gostava que por momentos, não digo que fosse a prioridade, porque não posso esquecer a minha vida real. Ou seja, que eu quero viver agora e quero fazer isto a minha vida para o resto da minha vida, digamos assim. Se quero fazer da rádio a minha vida. Mas, não, mas gostava de um dia dividir as minhas atenções, não tanto com a música, que é um mundo demasiado cruel para o qual eu não tenho estofo, mas e porque a música é um mundo mais difícil de abandonar. Quer dizer, com os livros a gente pode ficar sem lançar um livro 10 anos se quiser. Com a música não. Com a música, se a gente fica 10 anos sem lançar um álbum, já foi. Arrumou. Já foi. Ninguém nos vai dar valor depois de uma segunda vez que lançamos um disco. Um livro, se calhar, um livro corre com muito mais calma. Se calhar daqui a 10 ou 9, 10 anos lança um livro e as pessoas ainda se lembram, ah, isto não foi com som aos tempos. Ou então é mais fácil de buscar a informação sobre, sei lá, é diferente. Há outra cultura à volta dos livros. À volta dos livros, um programa da Antena 1 que vai para lá, não sei lá. Mais outros. Era bem, eu... Desde miúdo, e talvez aí, lá está, seria já a tal ideia que ia desenvolvendo na minha cabeça do ensino. Porque na própria primeira classe, eu ajudei colegas meus, eu dei explicações a colegas meus da primeira classe. Portanto, eu comecei logo ali a ser, não era professor, mas lá está, um explicador. E, pelo mundo fora, fui seguindo sempre. Portanto, acabei por não ser oficial, mas acabei por fazer duas coisas que eu gostava. Primeiro, a minha profissão, onde cheguei. E é essa mesmo. Sim, continuo. E por conseguinte, e a outra do explicador ia sempre dando. Tive muitas, muitas miúdos e graúdos a quem eu realmente dei a. Eu amarrei. A conclusão. Portanto, eu, a minha vidinha, não me arrependo do que fiz, tive os meus momentos bons, portanto. São memórias boas. Mas há uma coisa, Carlos Bonaparte. Nada. Sugestão para a música. Tenho eu, Juan Carlos Allende, do musical Cats, uma música chamada Memory. Podia ser o Recordar a Ver, mas era muito básico. Não. Mas é essa que eu cantei. É. Em guitarra. Eu toquei isto em piano. Mas vamos ouvir em guitarra. Isto. Allende. Aí o Allende é o sobrinho do Allende. Do primo do Alexandre. Bom, na próxima semana, no dia 7 de Abril, cá estaremos para falar sobre uma coisa. Uma coisa qualquer que já sabe, que não se sabe. Por acaso eu sei. Ah, já sabes, então. É vocês olharem para o calendário e saberem o que é nesse dia que também descobrem. Que dia é? 7 de Abril. Vamos embora. 7 de Abril. Já fui embora, despedi-me e despeço-me. Eu também me despeço, uma boa tarde a todos e não se assustem com as más memórias e pensem só nas boas. São Carlos. Olha o Teatro São Carlos. Bonito. É verdade. E o Instituto de São Manuel. E boa na parte. O Santo na parte. Quando tu há um bocado disseste São Carlos, pai, foi logo o teatro. Nunca fui lá. Mas eu também nunca lá entrei, mas já lá. Sabes quem é que morava em frente ao... O Saramago. Não. O Sócrates. Não, o Bolsonaro, o Baixo Santana, o Morgado Júnior, a Beatriz Costa. Um homem que tinha quatro nomes. Eu? Carlos Manuel Bruno Porto Almeida. Ou eu? Quatro nomes próprios. Não é um apelido. António Fernandes Fernandes. Não. Portanto, tu és Nuno Miguel, tal. E aqui ele era. E eu sou Joaquim Luís, tal. Isto é um nome. Portanto, havia. Já percebi, ele tinha quatro nomes que chamam ser no primeiro. Não sei, será. Quem era Oscar? O drogado? Está com comichão? Era. Era um cabelo que estava aqui. O namora. Ai. O Fernando namora? Soa. Era esse? Morava lá. E quatro. Tinha quatro nomes? Heterónimos. Ah, quatro nomes. Oh. Mas eu não disse heterónimos. Oh, se eu falasse heterónimos. Mas é o Fernando Pessoa. Se, pois, assim não vale. Se eu dissesse heterónimo, vocês iam logo lá direitinho. Não, eu ia ao Fernando Pessoa, era o primeiro que eu pensava. Pois, se eu dissesse. Ou Alberto Cagueiro. Cagueiro. Ou Cagueiro. Se eu dissesse heterónimo, não é? Está bem. Mas eu não disse. Disse tá nomes. Bem. Namora, vamos lá namorar. Não é namora, é pessoa. Ô, Carlos, só faltas tu. Até a semana. Diz até logo. Até logo não, que depois não aparece ninguém em minha casa para jantar. Ou... Não, até para a semana. Dia 7 será a 32ª emissão. Segundo nunca mais antes. Ah, pois isso é só daqui a 3 anos, não é? Agora dizem que é 2015, daqui a 2. É amanhã. Vai. Não, há um cometa que se está a aproximar, não sei o quê. Lá. Coisa. Depois tens de dizer o que é para a semana, que eu não tenho, não sei o que é que não estou a ver o que é o calendário. Ainda faltam 7 dias. É, mas eu quero já coisas. Bom, se não tem alguma coisa a ver com o resto de bom domingo Páscoa para quem ligar. Para quem não ligar é um domingo igual aos outros e amanhã é segunda-feira, é dia de trabalho. Yeah. Para alguns, que outros não são. Há muita gente que... Ainda a segunda-feira da Páscoa é lá. É Páscoa. É época pascal ou pascual, que se diz? É época pascal. E há Pascal, claro. São duas diferenças. Pascal refere-se à Páscoa. E Pascual? À Páscoa. Pascual é bacalhau. E quando eu tenho aqui, eu sou com o outro. Vamos embora e ficamos com Memory, Juan Carlos Allende, do musical Cats. Boa tarde. Thank you.